Itaxi, se autorizado, voo no 806 esquerda, siga o Airbus 320 da TAM, número 2 no ponto de espera, torre 186, altímetro 1020, confirma os dados de partida, por gentileza. Então, 170 a bordo, 1h50, recife. 70, 1h50, recife. Conforme, boa viagem. Salvador, já 393, pronto para o táxi. 145 a bordo, 3h34, já tomando letra na Guarulhos. 145-334, Guarulhos? Afirmativo. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 020, vou viajar. Na 3, mano. Só no boa tarde, eu chamei a 6320. 6320, táxi em frente, reposte antes, táxi 6 direto. Fechado. Boa tarde, informação, Tango. Você ainda tá... Ainda não ingressou ainda na área de Salvador. Aguarde o contato radar, vou ir direto Mari para a chegada Mari. Mari, aguarde o radar, 1900. Sonando 2, chame táxi. Fala Salvador, eu tenho 380, sem voltar. Prossiga. Possibilidade coordenar o nível 380. 380, aguarde coordenação. Obrigado, amigo. 431, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, FAP estabilizado. Tio Papa Tango, Alfa Vito Juliette, Salvador, Salvador, forte 20 milhas. É, cola, pista no 7, curva à esquerda. É, cruzamento aeródromo da torre 1 no 8, decimal 6. Afasta forte 20 milhas junto ao controle 120, decimal 8. Transponder 0151, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette. Os 8 mil na presente, 1020 no altímetro, Tango em curso, boa viagem, Alfa Vitor Juliette. 320 esquerda, Juliette, cortou minha dúzia. É dúzia, pois já. Passaria do 2230, pronto para copiar. Passaria do 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180. Via posição Elefa, Abdub. Oh, quais são? Obdub. O restante conforme a rota do plano. Decola a pista 10. Curva à direita. Perfil de subida é Arbor. Transição Elefa. Após Elefa, conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 6. Acione o código 5521. Ok, Vitória da Conquista 180. Decola direita Arbor Elefa. Após conforme o plano. 120, decimal 8 é o controle. 18,6. Torre 5521. Transporte. Passarelo 2230. 5521, no remoto no 4, chame pronto, passarelo. 5521, volta pra trás, correu. Salvador, boa tarde, por 100, com a Sanz, com a autorização nacional 370. Gente, 600, Natal 37, aguarde 4. P5595, aciona a identificação. P694, da Gol, chamou com quem? 924. 924, Maceió 350, já aprovado, número 3 para a cópia, está em curso com quem? Aprovado, está pronto para a cópia. Gente, o número 3, só um instante. No 431, no Força Aérea, com trade final ILS, chame a torre na frequência 118.6. 205, pronto, dá pra ligar. Salvador, Guarulhos, nível de voo 380. via posição bridge, Upens Lu 16. O restante conforma a rota do plano de voo. Decolagem pista no zero, mantenha a reta até cruzar as 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita, o perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição bridge. Controle 1, 2, 0, decimal 8. Torre 1, 8, decimal 6. Transponder 5, 5, 3, 2. Está 3205 autorizado para Guarulhos, nível 380. Em bridge, intercepta Pedro 16, correto conforme a roda do plano de voo. Segunda pista 10, mantendo a proa até 2 mil pés ou 3 milhas, após curva direita, na saída da El, transição Leda, Leda direto bridge. Controle 1208, transponder 5532 e a torre operando em 1186. Está 3205. 5532, portão 1, centro. Gente. Tá, 3, 2, 0, 3. Xinami, a na escuta, pessoal? Na escuta, boa tarde, 6315. Boa tarde, pouso olho e voo, tá aqui em frente até antes da Juliette, o portão será o 04, aguardando a liberação para ingressar no pátio principal. Gente, aguarda a liberação para ingresso no pátio principal, 6315. O voo, 1600, pronto para 4? 1600, autorizado Natal, nível de voo 370, Zulu 10, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Após curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Zipa, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione o código 5535. Transponder que está mantendo. É possível se prosseguir via litoral até Ilhéus? Feito plano de voo, consciente? E confirme tipo de equipamento. Pessoas a bordo e o nível solicitado. Descido a 6 km. Submantenha 045, acione o código transponder 0271. Se possível, informe seu estimado para ingresso na terminal de Ilhéus, estimado de pouso. Passa nível 60, chame Recife, frequência 12685, alterna 2545. 12685, alterna 2545, boa tarde. Trip 9965, passa nível 160, chame Recife, 1251, alterna 3325. 251, 3325, graças, boa tarde. 165 a bordo. Livre táxi Índia, ponte operador 9028812, Quiringal 9020. 1020, 2860, PA3209. Xenama 315, atenta R2, iniciando táxi, ingresso Juliette, portão 04. Após R2, na posição 04, via Juliette, 63, obrigado. 1924.com. Autorizado 350 Maceió. Decola a pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 120, decimal 8, aciona 5533. Na saída da El. 380 da El. Regimento correto, é quanto busco, 924. Pagou, Fessigone, o código 01121, pressa nos corredores, 1500 pés, 1020 ajuste, reporte no Através de Veracruz. O Golfo Juliette Hotel, controle. Já tem aí os estimados de ingresso na terminal, estimado de pouso? mapeado, submantenha 045 em condições visuais. Ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame aquele controle. Frequência 120, décima 1. De saída, muito bom dia, boa tarde, é o Gol 1806, decolado, cruza 1500 pés. 1806, submantenha 230 na saída PUCA, vigilante. Ok, para 230 na saída PUCA, 806. Patrulha 05, visual com campo? Ah, visual, patrulha 05. Chame a torre 118-6. 118-6. Cinco, continue descida para 3000, ajuste no 020. Yankee 080 foi 065, Michael Juliette. Passageiro 230, número 2 no setor para iniciar. Ok. Juliette, cópia. Decolador 17. Equipe Juliette, para Serra Novembro, Hotel Papá, nível 080, está autorizado. Prossegue no 80 até 040 milhas de Salvador, 40 milhas. Após cancela 065, correto disponível. Prossegue visual. Decolador 17 com curva à direita na subida Arbor. Após Arbor, voa direto, aciona transponder 5464, controle 120, decimal 8, torre 108-6. Boa tarde. Boa. Onde se encontra o Mike F. Juliette? Vou direto Bonf para a chegada Bonf, chame o ideal de descida. Mensaque de colégio, altímetro no 020 e confirmando a frequência do controle 120 decimal 8. Então, bom voo e boa tarde, Mike F. Juliette. Comandante da 3205 para táxi com 152 a bordo, autonomia de 3 horas e 53, alterna Galeão. 3 Galeão, POV confirmando 152. Bate principal, Índia e Alfa, com temperatura 886, altímetro 1020, tem um bom voo e boa tarde, 3205. Aguarde o 924, agora o número 2 no setor, mais 2 a 3 minutos. VX, relocalizador chamará. E o passareiro após o Airbus Latam retaguarda, inicia na remota, chame táxi, passareiro 230. Após o Airbus inicia, chama o seu táxi. Toma 924, mais 2 minutos para iniciar o número 2 no setor. Golf, parece corredor Interlagos, informe rotatório. Polo no 806, cruza 160, autorizado 230. Chame o centro, 12685, alterna 12545. 2685. 1245. Quem me chamou, solo? Pré-autorizado, aguarde coordenação 50 da 3283, só um minuto. Aceito 90, então você está coordenando. Detecção, da 3283, Paracaju, nível 190, 190, está autorizado. Decolando a pista 10, após decolagem curva esquerda, na subida Fuca, após Jamo e após direto Aracaju. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. Autorizado para Aracaju, no 190, recorda 1-0, pode recordar de esquerda, sair da Puca, Jamo, Aracaju, 5-4-6, próximo 208, controle, está pronto, chega aqui para mim, 3-2-10, negativo, é, consegue. Portão 3, chame quando pronto, então 3-2-3. Ok, chamarei, está 3-2-3. Gol no 600, aguarde autorização, previsão de mais 2 minutos. Preparando. 394, boa tarde, Galeão. 360, só um minuto, cópia. Guarde alguns instantes para iniciar, o 924 já vai liberar a aeronave retaguarda. Está 3283, aguarde autorização. Aguardo 23. Saiu 2230, chama o táxi. Tá 3216, vai passar 160, chama o centro 2685, alterna 12545. 2645, tá 3216, obrigado. Trip 5595, complete final ILS 1862. Obrigado. 595, controle. A bordo, alterna Salvador com 4 horas e meia de autonomia. Principal Índia e Alfa com temperatura 118,6, altímetro no 020, bom voo e boa tarde, parceiro 2230. Índia e Alfa 18,6, ponto estela. Salvador, bom alô, 3, informação, 10 gol. É, Continue a descida até 4 mil pés, ajuste 1.020, é autorizado para 4 mil. Cara, 4 mil pés, estado 1.020, autorizado, não é melhor. 9 em coordenação veículo do solo, empurra a aeronave um pouco mais da retaguarda através do portão 11, para efetuar simultâneo. Salvador está 3805, passando 1.500 pés, na saída da EL. 3805, sube e mantenha 380, saída da EL. 380, saída da EL, 5 segundos de voar, bridge, ou da EL? Voe direto da EL. Já da EL, tá 385. Mike é com Juliette, voe direto à Arborda, presente. Tô lá interceptando, senhor, a Arborda agora. Escuta aguardando, é o número 3, considerando 349, acionamento ponto e risco. A Golf na proa da rotatória, visual com o aeródromo. Chama a torre 186, acho que é para Golf. Dando bravo pelo risco e previsando mais 5 minutos para a costa. Inicia de imediato? Com certeza. Está livre no portão 3, chame táxi 3283. Autorizado, chamaram táxi 3283. Portão 394, cópia. 394, Galeão 36120, está autorizado. O veículo resolveu ONU 0 até SMAP. Após SMAP, conforme rota do plano, decolada 10, curva direita na subida da EL. Após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5534, controle 120, décima 8. Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco. Correto, portão 5, chame pronto, Gono 394. Gono 333, cópia. Copia, no 333, agora. Gono 333, São Paulo, Congonhas, 36120, está autorizado. O veículo Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco. Bridge, após, prossegue na UPA Zulu 16 até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte vai voar direto Trive e após Trive conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da EL, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5553, controle 120, décima 8. 1.020. 2.000. Sobe 3.620 para Congonhas. Vai ser a aerovia Pergulo 10, Bridge. Bridge é Pergulo 16, Belo Horizonte, Trive. Após direto Trive, decola da 10, curva direita na da EL. Da EL, meio da Bridge, 3553, 208. Vando 333, portão 8, chame pronto, pushback. Então faremos voo 333. 14 milhas com rumo oeste, mantendo 3 mil, tráfego Bravo Eco 58. Quem tem o tráfego de 24 mil, na verdade? Meia, altímetro 020, bom voo, boa tarde, boa 600. Via parte de Alfa, número 2, está com a gradação. Vamos considerar 18,6, com 1.020, voo no 600, muito obrigado. O trip 5595, livrou. Então, pátio 3, próxima esquerda, via Kilo, está livre, trip 5595, boa tarde, atento ao sinalizador. 5595. Azul 4196, confirmando, descida para 4 mil, aguarde o cruzamento com tráfego para prosseguir a descida. Gente, vai mantendo 4 mil, Azul 4196. É a descida, 35626. Desce, mantenha 4 mil, ajuste 1020, trip 5626. 4 mil, 5626. Parte principal, Índia e Alfa, considerando 2186, altímetro 1020, tenha um bom voo e boa tarde, graças pela colaboração, Gol 924. 3283, o PLB é 121, autonomia 2 horas e 30 minutos, está alternando o recife. À direita, Indy Alpha, constelação 8186, 1020 altímetro, tem um bom voo, boa tarde, está 3283. Ok, direita, Indy Alpha, 1020 altímetro, acima 223, obrigado. 286. 286, obrigado. 7, livre do tráfego, está livre a ascensão 080, com apoio ideal para prosseguir direto, da presente? Na subida Fuca, após Jamo, direto Caju, aciona 5514, controle 120, decimal 8. E 500 na Arbor. Os 230 subiu e manteve 80 na saída Arbor. Restrito 080 na Arbor. Então suba para o nível 180, conforme autorizado, na saída Arbor. Ok, 180 na Arbor. Mike Acugilete, voe direto, assim que possível, informe chamado de pouso. Mike, da presente direto, chamado de pouso. Aos 34 da próxima. Copiado. Caju, ok? Então 01 no... Quais visuais na escuta? Quais visuais na escuta permanente? 2230, efetua a boa, direto conquista? 8 decimal meia dúzia, acionando o transponder 5514, força aérea 1349. Militar livre acionamento chame táxi, por 01349. Whisky, cópia. 3805, vai passar nível 1950, chame o centro 1251, alterno 3325. 1251, alterno 3325. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal meia dúzia. E 5626, desça via para 2020 o ajuste, autorizado LS XR, informe o localizador. Via chegada para 2.5626. 1020, para acionamento táxi, decolagem, tem um bom voo, boa tarde, Bravo Kilo 8. Azul 416, utilizado no localizador. Passador na acompanhante final ILS, 186 torre, 4196. 186, boa.